Canarim, Três Pilares, Reis da Praça. Tá, se liga só. E ó, tá. Cai a Babilônia, diante da cruz. Queime Babilônia, em nome de Jesus. Cai a Babilônia, diante da cruz. Queime Babilônia, em nome de Jesus. Guiando raciocínio em direção de meus domínios, para que os procedimentos aliviem os meus vícios. Não vivo por viver que algo incrível aconteça, fazer parte dessa história e que nela meu futuro esteja. Com os irmãos e toda a família eu peço ao Senhor que ilumine os seus dias e que estejam abençoados pelo nosso Criador. Para Ele que dedico em forma de louvor, com respeito à cor que predomina nossa bandeira, deixado como herança estampada em natureza e em ela, meu irmão. Sem exceções, o meu hino é de orgulho, não custo seus sifões, sou movido de sonhos que me deixam acordado. Sonhar não custa nada, mas o que eu quero custa caro. São rascunhos e papéis que chegam ao resultado. A batalha é digna, o sangue de cidade é muito raro, a geração da informação e abundância. Age cada vez mais com ganância e ignorância, estão destruindo o que é meu, que é seu, que é nosso. Mas a fúria vem através de aviso, não como ódio, para se conscientizar, conservar, se formar. A fúria da mãe natureza é a mesma de Jah, com o coração forte igual leão de Judá. Eu sou nativa, isso tudo e só quero desfrutar. Sempre tô pronto pro primeiro e pro segundo e pro terceiro round. Sou rei do meu mundo e ele é underground. Não existe classe social e nem exceções de raças. Conceitos hierárquicos acabaria como praga. Caia Babilônia, diante da cruz. Queime Babilônia, em nome de Jesus. Uma vez destruída, jamais se reguerá. Tenho fé nisso tudo e meu corre é com Jah. É com ele que eu tô, é com ele que eu vou. Consigo tudo que eu quero, em nome do Senhor que me deu talento. Garantiu meu sustento e na terra prometida não é necessário documento. Tenho direito de viver a liberdade de expressar. Não sou pra mandado de ninguém e ninguém vai me obrigar. Meus princípios têm valores e meu corre não é à toa. É todo mundo misturado, curtindo numa boa. Existe a pobreza, a fome e a miséria, e você do lado de dentro presenciando pela tela. Nossa pátria é muito rica, não precisa se humilhar. Nossa terra é muito fértil, tudo pode se plantar. Tem pra todo mundo, quem tá no poder sabe disso, mas a ganância e a preguiça só aumenta o desperdício. O homem aprendeu a construir, a destruir, poucos aprenderam a ter demais, distribuir e dividir. Com quem precisa, larga essa brisa que tu já tá viajando demais. Não é parado que você consegue a paz. Paz, paz, paz. Cai a Babilônia diante da cruz. Queime Babilônia em nome de Jesus. Uma vez destruída, jamais se erguerá. Tenho fé nisso tudo e meu corre é com Jah. Cai a Babilônia diante da cruz. Queime Babilônia em nome de Jesus. Uma vez destruída, jamais se erguerá. Tenho fé nisso tudo e meu corre é com Jah.